Ecoa, não recua, rap, cultura de rua. Nefasto a Babilônia em cada parte desse mundo. Sigo luto, não me iludo, vivo no terceiro mundo. Aqui um espelho oculto que reflete no escuro. Guiado por uma luz, o fenômeno Jesus. A malandragem do meu verbo sustenta meu provérbio, que fez de mim um maestro de ritmo e poesia. Nas ruas da Bahia, labuto pela vitória. Meu clamor de voz se tornará em glória. Minha noite perdida vira uma verídica história, que faz eco em teu ouvido e te dá força na má hora. Alastra a trajetória de um negro inopinado, que tem fé em Deus, aquele que guia meus passos e me deu o dom divino pra atacar o adversário. Cultura periférica, autoria de favelado. Autoria de favelado. Autoria de favelado. A minha cultura foi além do mar. E a fuga do meu verso me deu chances pra sonhar. Poesia de favela que expressa meu sentimento, que sai da minha alma e ganha um mundo em lamento e sofrimento, desalento de um povo que murmura, que inventa outro sistema pra fugir da vida dura. E no meio dessa loucura eu faço o meu respeito. A minha cultura é cultura de gueto. Salvador não é só axé, nem tão pouco candomblé. Cada um com sua fé, com respeito. Assim que é. Nordeste rico em cultura, cada um segue a sua. Vou do reggae ao rap, a voz que pelo preto luta. Alvos da Babilônia que na guerra não recua. Preparado, inspirado, fortemente armado. Protegido passo a passo e por Deus abençoado. Assim segue DR, Fúria, Cib, DJ Naus. Também vários aliados que é privilegiado. Salvador de bairro a bairro tem talento sem espaço. Eu tô no meio dessa lista, em busca da conquista. Sobrevivo nesse caos da cultura excluída, que persiste, não desiste, aquele que nos oprime. Morra na vontade de derrotar o meu time, que a cada dia cresce, forte feito a febre, como já disse o Sabota em paz, a cultura é nossa. A cultura. CBR é a família, a febre. A cultura. Provérbio final. A cultura que me faz sonhar. Pivô do caos. A cultura que me faz viver. PJC.